Deus, a desventura, que purifica sem cessar minha alma. Bendita seja a noite imensa, escura, que as suas asas sobre mim espalma. Bendita seja sempre esta amargura, que me roubou do coração a calma. Bendita seja a dor que me tortura e que me pôs na fronte a sua palma. Bendita seja a mão que me agrilhou ao sofrimento e que jamais lhe doa ver que perdi a última ilusão. Bendito seja sempre o meu suplício, porque somente pelo sacrifício há de atingir minha alma a perfeição.